Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Hoje faltam apenas 54 dias para as eleições. Preste atenção nos candidatos, participe das reuniões, veja os programas eleitorais na televisão, ouça os programas eleitorais no rádio, para você formar um juízo de valor, para você valorizar o seu voto, para você votar em quem merece o seu voto. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Quem vende o voto barato paga muito caro. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Renato Gonçalves, lançando música nova. A Faculdade da Música apresenta a grande professora, a grande mestre Ângela Maria. A frase irretocável é de Augusto Cury. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 51. E a dica de hoje é importante para você que é dona de casa. O que não pode ir no seu micro-ondas? O que você não deve colocar no seu micro-ondas? São 22 itens que eu vou lhe ensinar hoje, tá bom? Você lembra desta? Vou trazer uma gravação de 1967 do Vanderlei Cardoso. Eu começo trazendo aí os meus afilhados, Eliane e Samuel. Amor, já tô indo. Gente namorar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo, pro Leno Martel, cantor de Guarulhos, no estado de São Paulo, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Música nova de Gilberto e Gilmar, Me Esqueci de Viver. Gilberto e Gilmar, Me Esqueci de Viver, para Patrícia Eli de Paracatu, nas Minas Gerais, ela que curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, uma das mais importantes emissoras do estado de Minas Gerais, do meu amigo Humberto Neiva, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Essa aqui é uma raridade, eu duvido que você tenha aí na sua rádio, e duvido até que você conheça essa gravação. É o professor Júlio César Rezende que procura, garimpa essas preciosidades, né? Isso aqui é o Criolo e Barrerito, Berrante de Madalena. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. e vim trazendo do chão de Goiás. Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais, a boiada estourou no pé da grande serra dos cristais. Lutei bastante quase o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais. Morreram cinco dos meus companheiros, eu fiquei sozinho com o capataz. Olhei pro céu e avistei baixando o misterioso disco voador. Saltou por terra a moça boiadeira e seu berrante mudava de cor. Falou contente com lindo sorriso: pra te salvar aqui hoje eu estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada e seu berrante ela repicou. Estou chegando, tocando meu berrante. Tenha juízo, ó meu grande amor. Eu vim do céu pra salvar a boiada, cumprindo ordens de nosso Senhor. E com o repique do seu berrante, logo a boiada foi se aglomerando. Os companheiros que tinham morrido naquele instante eu vim ressuscitando. E com o milagre esta boiadeira, que para o céu foi levitando, seu rosto lindo era de Madalena. E minhas penas ela foi perdoando. Caí de joelhos e com o rosto em terra, e de contente solucei chorando. Quando a boiada entreguei em Barretos, foi 3.000 boi contados na chegada. Foi um milagre de Madalena, a boiadeira que eu vi lá na estrada. No outro dia eu fui acordando, pois foi um sonho, uma grande jornada. Por isso mesmo eu creio em Madalena, a pecadora foi santificada. E será sempre minha protetora, porque minha alma já sente amparada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Crioulo e Barrerito, Berrante de Madalena. O Barrerito é aquele mesmo do Tri Parada Dura, viu? Eu vou dar uma paradinha aí, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza a festa, planeja o evento e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só ligar 61998136601, 61998136601. A Prudência recomenda que você contrate o seu artista pelo menos 6 meses antes, senão você vai ou pagar mais caro ou ficar sem o artista que você quer, viu? Você ligando 61998136601, você leva para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar rbmmusica@gmail.com, telefone 61998136601. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno? Não tem espaço pros meninos daqui. Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão. crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, pede os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para Maria das Graças Souza, de Livramento, de Nossa Senhora na Bahia, ela que está chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2, e ela não perde o nosso programa todas as noites pela Portal FM. Maria das Graças, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço aos meus colegas, meus amigos e todos os ouvintes da Portal FM, de Livramento, de Nossa Senhora, uma rádio que pega ali toda uma região de um estado que eu gosto demais, que é a Bahia. Não é à toa que eu fui lá para buscar a mulher que vive comigo há 37 anos. Chique Labutina, sanfoneiro. Saudade bateu na porta, desista, não vou abrir. Tô calçando minha bota, no bailão eu vou curtir. Lá tem pinga, tem cerveja e mulherada pra dançar. Saudade que me batia, agora vai apanhar. Sanfoneta, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Sanfoneta, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Sou movida agora, a cerveja e rastapé. Saudade que incomodava, devolvi pra ex-mulher. E de novo eu vou pra festa, ouvir o som do batidão. Se a morena aparecer, as teias vão cair no chão. Sanfoneira, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Sanfoneira, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Sanfoneira, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Sanfoneira, sanfone, agora entrei, não quero mais sair. Eita morena, cê tá me dando mole. Vou te levar pra cama e ver as teias sacudir. Eu mostrei aí o Chique na Botina, Sanfoneiro. Música nova de Eduardo Costa com a participação do Di Paulo e Paulino. Tô indo embora. É, Dudu, quem não tem amor em casa, vai ajeitar na rua, né, bumbum? Quem não tem cachorro, caça com gato. Com gata? Eu prefiro. Tem razão. O que eu não tenho em casa, ah, eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. É duro, mas é verdade, né? O trem não é fácil não, gente. É doído pra quem sofre. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Vou indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. A me esperar. A me esperar. O sucesso do momento, Eduardo Costa e de Paulo e Paulinho. Só podia dar coisa boa, juntou esses três, né? Tô indo embora. No próximo bloco, Vanderlei Cardoso, Vitor e Léo e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A gente nasce, cresce, fica bobo, casa. E a vida da gente vai sendo marcada pelas músicas, né? A gente, quando a gente é menininho, a mãe canta pra gente dormir. Depois você começa a conhecer o mundo, arranja a primeira namoradinha, tem a primeira dor de cotovelo, aí já tem uma música que marca aquele momento. E assim vai sendo a vida inteira da gente, né? Em 1967, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, um cantor brasileiro gravou uma música muito ingênua. Naquele tempo as músicas eram muito ingênuas, né? Mas foi um sucesso nacional. Você lembra desta? Vanderlei Cardoso, Doce de Coco. Eu tenho, desculpe a comparação que eu vou fazer. Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você

ambiente, segurança absoluta. Música nova de Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. Esses meninos lançaram um novo CD. É uma dupla sensacional, são grandes compositores. E eles compõem, eles fazem o sertanejo romântico, o caipira romântico. Chamar o Zé Mulato de sertanejo, ele briga com você. O caipira romântico, né? Fazem a crítica social muito bem feita, né? Tem, são muito músicas engraçadas, bem-humoradas. É realmente uma dupla sensacional, esses dois mineiros chamados Zé Mulato e Cassiano. No próximo bloco eu tenho uma dica para você, comadre. Você tem que ter cuidado com o que você põe dentro do seu micro-ondas. Tem coisa que se você botar lá dentro, simplesmente o micro-ondas explode. Vou te ensinar o que é daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tem quatro coisas que praticamente todas as casas do Brasil têm: fogão, geladeira, televisão e micro-ondas, não é? Então hoje a dica do programa é o que você não pode colocar no seu micro-ondas, viu? Primeira coisa, plástico. Você botou plástico, ele derrete, solta umas toxinas. Embalagens de isopor também você não deve colocar. Alumínio, nem pensar. Se você deixar uma colher dentro do seu micro-ondas e ligar, ele simplesmente explode, viu? Embaladas de comida chinesa, embalagens de comida chinesa, também não pode. Louça, sabe aquelas louças, pratos, xícaras com aqueles detalhes dourados ou prateados? Também não pode, porque aquilo é metal, né? Vidros que não sejam apropriados para entrar, por exemplo, vidro de remédio, tem que ser aquele vidro tipo Pirex, né? Que seja refratário. Os vidros não refratários você não pode botar dentro do seu micro-ondas. Outra coisa, cristal, você não pode botar cristal no micro-ondas que ele estoura. Acrílico, também não pode. Embalagens tipo de iogurte, margarina, sorvete, não pode. Saco de papel não pode, só aquele daquela pipoca que é apropriado. Saco de papel também não, sabe por quê? Ele esquenta, pega fogo lá dentro. Outra coisa que você não deve colocar no seu micro-ondas, isso aqui eu coloco de vez em quando, água. Se você for colocar água, você coloca junto uma colher de madeira ou um pedacinho, um palito de picolé, qualquer coisa, viu? Não coloque só a água, tá bom? Outra coisa, ovo com casca. Se você for colocar o ovo no micro-ondas, tem que furar a casca, senão ele explode lá dentro. Uva também não, pimenta também não, pimenta é só a pimenta inteira, você não pode botar. Outra coisa, é engraçado isso aqui, você não pode colocar cenoura, sabe por quê? Porque cenoura contém ferro, magnésio e selênio, e com a onda do micro-ondas ela pode explodir também. Banana só se você furar. Banana com casca, você tem que furar com um garfo, não põe inteira não. A mesma coisa, tomate com casca, linguiça e salsicha. Para você colocar no micro-ondas, fura com um garfo para não correr o risco de explodir. E outra coisa, molho vermelho sem tampa, você não põe não que vai sujar seu micro-ondas tudo, viu? Carne só em pedaços pequenos, que se você botar pedaço grande, ela fica crua por dentro e pode fazer mal à saúde, tá bom? Pão. Pão, gente, não esquenta no micro-ondas, não, porque ele fica borrachudo. Eu já medi, eu coloco 17 segundos, mas mesmo assim o pão fica borrachudo, né? E outra coisa que você não sabe, não ligue o seu micro-ondas sem ter nada dentro, porque as ondas se chocam e ele pode explodir. Então eu passei para você 22 coisas que não podem ir no seu micro-ondas, tá bom? A partir de agora você toma mais cuidado. Wellington José, paixão é como fumaça. De mim, me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar, não consigo voltar, estou perto do fim. Mata. Da minha loucura. arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Esse amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor, chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. O meu amigo Wellington José regravou a música do Cleiton Aguiar, Paixão é como fumaça. O Berocan lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, ele curte o nosso programa pela rádio local, e o meu amigo Olinto me ligou outro dia: Cleiton, rapaz, o Berocan gostou demais, você tocou, você lançou uma dupla aí, estiveram aí no seu programa, fizeram entrevista com você, toca essa música aí. Olinto, hoje, por coincidência, o meu compadre Moza estava aqui em Brasília, e eu falei para ele que você tinha pedido a música aqui, que o Berocan tinha pedido, ele ficou dos mais satisfeitos, viu? O Berocan pediu, eu vou trazer, Moza e Moacir, Casal Sem Juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão na ausência, o sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão resistência ao sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Vai bater muita solidão na ausência ao sorriso. O que você precisa, eu também preciso. Casal sem juízo. Importante dupla caipira do Brasil, Mozart e Moacir, Casal sem Juízo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Luiz Fernando, do cantor Sandro Becker, da Thelma Rufino aqui de Brasília, João Carlos Albertoni, Eunice Santos, Ailton Ribeiro Silva, Larson Boeira, Guilherme Augusto, o cantor Divânio Miller, Laurita Barbosa Dias, Neia Oliveira, Francisca Souza Correia, Neuza Sanji, Paulo Pontes, jornalista, e a Meire Lúcia Neme. Para todos vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu quero até pedir minha amiga Márcia Ferreira, eu estou com um problema de doença na minha família que tem me tirado o sono, pedindo a todos vocês aí que rezem, né? A minha mulher Gláucia está passando por um momento difícil na vida dela de saúde e só Deus mesmo para ajudar, porque os médicos aqui na Terra eles têm as limitações dele, né? Mas você rezando aí, você me ajuda a ajudar, a sensibilizar para que a minha mulher encontre a cura que ela está procurando tanto, né? Então eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Bonito esse salmo, hein? O Salmo 51. Arrependimento em Perdão, da Márcia Ferreira. E você pode comprar esse CD, são 30 salmos, viu? Você pode comprar pagando apenas R$15. E você, é pelo Projeto Confiança, você manda um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. E a Marcinha manda para sua casa pelo correio, você recebe, junto vai o número de uma conta, aí você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal e efetua o pagamento de R$15, tá bom? Já incluindo aí as despesas de correio. Música nova de Guilherme Santiago, Meia-Noite e Meia. Por cima. Sem noites de lua, sem rumo na rua, em busca de um bar pra tentar te esquecer. Eu chego atrasado, tá tudo fechado, não tenho ninguém nem lugar pra beber. Eu volto pra casa cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo o modão. Eu só pensando em você, tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Eu volto pra casa de cabeça cheia, relógio marcando meia-noite e meia. O uísque sem gelo tá na prateleira. Eu pego e bebo, bebo a noite inteira. Tô na solidão, ouvindo. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, tô na solidão, tô na solidão, ouvindo o modão, ouvindo. Eu só sei sofrer pensando em você. Tô na solidão e o meu coração tá despedaçado. Tô apaixonado, chorando largado. Guilherme Santiago, meia-noite e meia. Eu achei engraçado. Eu recebi um e-mail de uma empresa que diz que representa o compositor dessa música, eu não sei quem é, dizendo que eu não posso tocar essa música tem exclusividade que não sei com quem. Eu não tenho nada com isso, eu recebi a música aqui do Guilherme Santiago, vou tocar. Se você tiver que brigar, meu amigo, briga com eles, eu não tenho nada com isso. A música está aqui, eu vou tocar e não, arrume lá essa briga de vocês para lá. Eu vou a Coromandel, relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Valderi Misael, com a participação do próprio Goiá, Despedida de um Poeta. No fim da vida estou gravando esta mensagem. Quem ouvir, por gentileza, pegue este gravador e leve às pressas pro meu bem lá em São Paulo, na Avenida Angelina, lá na Vila Leonor. Se não achá-la, faça mais esse pedido, porque sei que dentro em breve deixarei de existir. Leve ao programa do Zé Russo ou do Meirelles, fale lá com Atos Campos pra tocar pra ela ouvir. Conforme a hora, leve a Rádio Nacional, a Record ou a Tupi, que é certa a sintonia. Qualquer programa dos amigos de São Paulo, onde tocam os meus discos, ela ouve todo dia. Estou morrendo, minha querida, longe de todos, longe do lar. Esta canção é a despedida que seu poeta escreve a chorar. Choro de mágoa e não de medo, a minha hora sei que venceu, mas sinto tanto partir tão cedo, sem a aventura de um peito seu. Deixo na terra meus sonhos loucos para a ganância dos fariseus. Enquanto a vida se esvai aos poucos, dentro da noite do meu cruel adeus, ame-me ainda por uns 2 anos, depois aceite o que me seduz, porque minha alma em outros planos já socorrida busca Jesus. Adeus, meu último amor desta terra, pra mim se encerra a vida carnal. Eu sou uma forma de pensamento que volta ao mundo espiritual. Relembrando Goiá, Valderir Misael, é a participação do Goiá. Ele está declamando aí despedida de um poeta. Você veja o que é o poeta, né? O Goiá estava internado no hospital, sabia que ia morrer, que ele tinha cirrose hepática, né? Ele sabia que não tinha cura, estava no estágio muito avançado da doença, e ele fez uma música se despedindo da vida, e ele próprio declamou. Você vê o que é a pessoa espiritualizada, né? O Goiá era muito espiritualizado, e ele declamou uma música em que ele anunciava a sua própria morte. E o Valderir e Misael, que cantam divinamente, né? O Valderir, mas o Misael, eu tive a oportunidade de assisti-los cantar lá no hotel Dona Adélia, lá em Coromandel, numa ocasião. Fiquei sentado na cama do hotel lá, e eles cantando só pra mim. Que luxo, né? Os dois cantando só pra mim. A vida tem dessas coisas. A frase irretocável do programa de hoje é de Augusto Cury. Se você não souber a diferença entre justiça e vingança, beberá da mesma fonte dos assassinos. Se você não souber a diferença entre justiça e vingança, beberá da mesma fonte dos assassinos, é a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Renato Gonçalves. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou conversar com o senador Gin Argelo, candidato à reeleição pelo PTB do Distrito Federal. ele que vai enfrentar o deputado José Regufe e também o deputado Geraldo Magela, vai conversar comigo hoje na Conexão Brasília com Cleito Aguiar da Rede Brasil de Televisão. Se você aí na sua cidade não tiver o sinal local da RBTV, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, hoje às 23 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Renato Gonçalves. Coração te alcança. Quem ama quer ficar para sempre ao lado de quem ama. Não existe distância quando a gente ama. Nada no mundo me separa de você. Busco nas lembranças quando aperta a solidão. Coração te alcança de tanto querer. Me sinto em seus braços, matando a vontade, juntando os pedaços de felicidade. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama. Quem ama. Estarei sempre ao seu lado, porque te amo de verdade e jamais te deixarei. Em sonhos me entrego à doce ilusão, sentindo o seu cheiro na imaginação. É tanto desejo, é tanta paixão, já nem me lembro de separação. Tudo se resolve, tudo é solução. Quando te imagino ao som desta canção. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. Quem ama quer ficar pra sempre ao lado de quem ama. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Renato Gonçalves, a música do João Rezende, Coração te alcança. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Você pode pedir também nos meus dois perfis de Facebook. Pode pedir a música do Renato Gonçalves e que eu vou atender você com o maior carinho. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, que hoje vocês vão ter uma grande professora, uma grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Ângela Maria, a Noiva. Branca e radiante vai a noiva, logo a seguir o noivo amado. Quando se unirem os corações, vão destruir ilusões. Aos pés do altar está chorando. Todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. Choraré também ao dizer o sim e ao beijar a cruz. Pedirá perdão e eu sei que esquecer não poderia. Chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando Ave Maria. A Faculdade da Música apresentou a mestre Ângela Maria, a Noiva. Eu era um rapazinho de 15 anos de idade, essa música foi gravada em 1965, né? Eu tinha muitos sonhos na cabeça, achava que podia mudar o mundo, era um menino do narizinho arrebitado, era, rapaz, reliento que era danado. Depois a vida vai ensinando a gente vai descobrindo que a gente não tá com nada. 15 anos de idade, ei, tempo bom, eu já morava lá em Belo Horizonte, já tinha saído de Coromandel. O sucesso do momento, menino brilhante Luan Santana, um brinde ao nosso amor. Oh, brinde ao nosso amor, um salve pro destino. Gostei demais quando você chegou sorrindo. Bem-vinda, paixão, agora mora no meu coração. A música invada, um doce beijo em luzes de neon. Seu cheiro de pecado vem, desperta em mim meu lado. Bom desejo, entra em ação, timidez escorre pelas nossas mãos. Na hora em que eu te amo, na hora em que eu te amo, é tanto fogo, excitação, incendeia meu coração. Com este novo sucesso de Luan Santana, um brinde ao nosso amor, acabou-se o Que Era Doce, chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.